mensagem do Azul, chama para pouso na DEI. 76740, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, 7740. Essa torre está autorizada a interceptar o localizador, objeto 6740. Cliente ali, intercepta o localizador, 6740. Dados chamitados, estão 3895. 3895. 3895. Vento com 160 graus, 08 nós. Reporte solo controlado. Chamará nosso solo controlado, Mike Papalima. Livre à direita, time solo, 1-2-1, décimo 9. Cortar 219, controle do solo 4060. Sano, dona, 2 mil pés. Complete, procedimento, chama agora a torre, 186, pouso. 118-62, obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4060, livrou na sua escuta. 3216, Salvador Gol no 765, no localizador, Campa Vista. Gol no 765, continua a aproximação, reporte, marca 2 externo, treino de pouso, baixar trabalho. Passará, externo, bastante secado, gol no 765. Zero deslocada, 1.200 metros, com curva à direita, subida da L, transição de NER. Frequência do controle, 1.19.35, transponder 5507. Gente, autorizado 380 para Rio de Janeiro, via Doppler 50, decolada 1.0, primeiros 1.200 metros, fechado, curva à direita, saída da L de NER, controle 11935, transponder 5507, o azul 4107. 5507, correto, portão 08, chame pronto, azul 4107. Gente, 4107. Solo Salvador, uma boa tarde, OTAN 3191. OTAN 3191, Galeão 360, já autorizado, copia? Pronto, prossiga. OTAN 3191, autorizado, Galeão, nível 360, via UPZULU 14 até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da EL, transição Blaze. Frequência do controle 1.19.35, transponder 5503. Autorizado, Galeão 360, Perzulu 14 até Toquim, após a Upper Alpha 317. Decola da 1-0, 100.200 metros. Com 1.200 metros inoperantes, curva direita na Bell Blast, 1935, controle de saída e o transponder 5503, 3191, posição 2. Correto, chame pronto, posição, portão 2, então 3191. 3191, obrigado. Salvador, Papa Romeu, Alfa Bravo está pronto para o táxi com 6 horas de autonomia, 2 a bordo. Chama agora a torre 1086, bom pouso, objeto 6740. 118.6 agora, 6740, obrigado, bom trabalho. Reporte para ingresso no pátio principal. Cliente, primeira esquerda, Kilo, pátio 3, fora para ingresso 4.0. Travado, são os primeiros 1.200 metros fechados. Cliente da redução, vai reportar radar externo baixado travado, 6747. Romeu Alfa, Alfa Bravo, visual com Embraer da Azul, ingressando parte 3 agora. Seguimos, senhor. Após a passagem do mesmo, iniciou táxi, reporte na Kilo para o cruzamento da Alfa, Alfa, Alfa Bravo. Kilo para Alfa, Alfa Bravo. Para o táxi, POB 8181. Temos uma autonomia de 4 horas 15 minutos, alternando o galeão. 895, autorizado táxi à direita via Índia, Alfa até o ponto de espera da Delta, quando a torre 118.612, bom voo. Direita, Índia Alfa, ponto de espera da Delta, torre 118.612. Muito obrigado, senhor. Boa semana. Ingresso 7140. Baixar travado. 7740, informo vento variando de 150 graus a 190 graus e 5 nós a 119 nós. Aguarde pista livre. Vento guardando pista livre, 7740. Torre 18612, agora na Delta, uma alfa brava. 3191 da TAM, puxa acionamento. Portão 02 autorizado, chame táxi, TAM 3191. Autorizado 3191. Fala Salvador, bom dia, boa 9765, livrou, 965. Bom, 965, bom dia, autorizado táxi via Alfa, mantenha a posição antes do táxi sua equipe. Alfa, mantenha a posição antes do táxi sua equipe, ligou 9765. Ponto 30, boa viagem. Salvador, bom dia, TAM 8001, sem informação cerrada. 8001, bom dia, sem identificação, autorizado chegada mar e desça para nível 050, ajustar altímetro 10014, vigilância radar. 050, TAM 8001, aberto. Solo 50, solo, mantém a posição de na alta, solo 121, décimo 9. Tem que chamar o solo 119, 67. Três 3895, mantém a posição no táxi Delta. Mantém a posição no táxi Delta, então 3895. Reporte antes do táxi Kilo. Gente, Alfa, reportará antes daquilo, 67. Bravo, autorizado a decolar pista no 0,180 graus, 089. Autorizado a decolar para o Alfa Bravo. 765, ingresso à primeira esquerda, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Afirmativo. Esquerda, pátio 6, quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, Gol 1765. Objeto 6740, segue o Boeing da Gol à frente, ingresso a quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ciência, retaguarda do Gol, ingressa na quilo, pátio 3, aguardando para o pátio principal, 6740. Cabeceira deslocada no zero. Tá 3895, a linha mantém cabeceira deslocada 1-0. Alfa Bravo, decolou 5-1, chame controle 1-1-9-35. 1-9-35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu Alfa, Alfa Bravo, decolou 5-4-2 na Momo Ratap, mantém a proa. Alfa, Alfa Bravo, Tata Daf, Open 1-0-0, do seu Momo Ratap. Momo Ratap, chamará Momo, subindo para uma 1-0-0, Alfa, Alfa Bravo. Ingresso pátio principal, portão 0, 612. Pátio principal, gate 612, chegou na 765. Objeto 6740, mantém a posição no pátio 3, aguardando para o ingresso. Manterá a posição no pátio 3, aguardando, 6740. Pista 1-0, vento 1-9-0, grau 0-9-9. 3-8-9-5, trilha de colagem, 1-0. 0 voz, autonomia 0-4-2-0, alterna Guarulhos. 40-4-20, Guarulhos, confere? Pedão 3-9. 39, autorizado para o seguro táxi, Índia Alfa, na táxi Delta, torre 118.6. Obrigado, Índia Alfa, na Delta 18-1-0, 3-1-9-1, bom dia. Objeto 6740, observando início de táxi da aeronave da TAM, a mesma irá prosseguir via Índia, a força prossegue seu táxi para o gate número 4. E a gente prossegue a aeronave da TAM para o gate 4, 6740. Bom dia, é o Papa Romeu Alfa, para o campo de informação de guerra. Alfa, Alfa Bravo, vetoração para evitar tráfego, curva à direita agora, proa 350. Direita 350. Salvador, bom dia, tá 3236, aliás, ciência da informação, que é atinge 160. 3216, aciona identificação, autorizado chegada a mar, inicialmente desça para o nível 080, estou altímetro no 014, joga seu radar. Mare para 80, certificou, 3216. Alfa, Alfa Bravo, reação navegação, proa de Momo, Alfa, Alfa Bravo. Esquerda Momo, Alfa, Alfa Bravo. Eu ando até 3295, decolou, Dael, direto. Né, 3895. Ok, 3895, sobe 340. Possibilidade voa da Elda presente, 3895. Autorizado. Da El. O 3191. 3191 autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10 deslocada. Ali mantém na 10 deslocada o 3191. Maior 2000 pés com 1014, vai tomar no curso do localizador TAM 8001. Zero, vento variando 3, função de 130 graus até 180 graus, de 5 nós a 130 nós. Sente iniciando na 10, 3191 da TAM. 4107, autorizado pushback, aporte para táxi. 4107, pushback, somente 4107. Estando na BMNV Alfa, aguarde a autorização do tráfego. Controle Salvador, OTAN 3191, decolou, não se escuta. Eu contato o radar, sou para nível 360, perfil da El Blas. Da El Blas 360, OTAN 3191. Direto ITAP, desça para 3 mil pés, estou altímetro 1014, 3216. ITAP 1014, 3000, 3216 da TAM. Nível 130, chamando centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, 883325, obrigado. Ótimo dia. Campinas e 3 horas e 30, é isso? 4 horas de autonomia. 4 horas, gente. Chame agora a torre, 086, bom pouso. 86, até logo. Alfavito Juliette, eu no 1500 pés, para o time, estou no 094, informe visão com o aeródromo Alfavito Juliette. Nível 120, chama agora centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. Chamou 1288, 13325, obrigado. Novembro Lima Alfa, para cópia. Matando Novembro Lima Alfa, está autorizado Vitória da Conquista, nível 085. Saída Axé, decolagem com curva à direita, 1000 pés até o farol da Barra. O transponder é o 5470. Está autorizado pouso pista 10, vento 190 graus, 09 nós, a piscina deslocada 1.200 metros. Muito obrigado, tá, 809. 09. November Lima, Alfa, reporte para o táxi. Pátio 3. Positivo, frequência controle, 19 decimal 3. Chegada a mar e vê se mantém o nível de voo 060, altímetro no 014. Para 060, 014. 3216, desça após ETAP para 2000 pés, 1014 ajuste. Chame controle na frequência 19.8. 3198 após ETAP, descendo para 2014, 3216 da TAM. Galeão 3216 transfere, após ETAP 2014. São 3216, autorizado sinal, reporte com curso do localizador. Positivo, reportar no localizador, confirmando está interditado os 1900, 1200 aliás. Afirmo, 1200 primeiros metros da pista não eram praticáveis. Positivo, graças. Correção 07, livre direito, semisolo 121, décimo 9. Direita 19. Temer! Isso é opção para 250, nós é o número 3 na aproximação. Reduzindo para 250, número 3, gente. Fala, Salvador, tá 800, novizando a direita. Autorizado, decola pista no 0, vento 180 graus, 089. Livre decolagem, azul 4107. Alfa Juliette, que tiozo, obrigado. Olha, autorizou a ficar até o tambor e separa 3000. Pode TAP, só autorizado a 3 mil pés, ótico hotel Tango. Pode TAP, pode ser para 2 mil, ótico hotel Tango. Solo Salvador, novembro Lima Alfa, pátio 3, pronto para o táxi. Velocidade indicada? Indicada 170 no momento. Mantenha 170, ótico hotel Tango. Se eu autorizar o descer direto para 3000 e TAP, eu vou manter a velocidade até interceptar o curso localizador. Caso contrário, eu vou ter que descer com 120 e TAP. Autorizado, descida para 2000, o Oscar Hotel Tango, mantendo 170 de indicada. 2000 com 70, Oscar Hotel Tango, obrigado. Pau 9890, pois passar uma centena, vai reduzir para 2009. Até uma centena, 200, gente. Controle Salvador, boa tarde, agora 754. Boa tarde, ano 754, aciona identificação, chegada à Mari, desce, mantém o nível 060, ajuste no 014. Chegada à Mari, desce 060, na 014, vão 754. Salvador, 4107, boa tarde. Boa tarde, azul 4107, contato radar na decolagem, sube, mantém o nível 380, pro Adidael. Pro Adidael, 380, azul 4107. Oscar Hotel Tango, controle agora é 1 no 9.8. É 9.8, boa tarde. Sou Alfa. Atenção, 8.1. Falou, boa tarde, 9.7.7.4.1, informação Tango. Ajuste 1.0.4. 2.0.4.14, Tango. Nível 050. 0507. Escuta. Fala, objeto 6741, boa tarde. Objeto 6741, boa tarde, aguarde cópia. 7 Guarulhos, seria possível coordenar pela autorização 58, senhorita? Afirmativo, comandante, aguarde. Nada. Tranquilo. Quem? Marco Belo. Graças. Estabilizado, localizador, está 3216, visual com a pista. São 3216, complete final, chame torre 118, 186. 186.